Classificar. Fazemos a classificação de seres, eventos e ideias em conjuntos comparativos que podemos chamar de taxons. A palavra taxon vem de taxis, do grego, que significa arranjo e ordem. A taxonomia, em geral, é um método para compor esses arranjos. Para facilitar a compreensão, vou apresentar uma analogia, usando categorias taxonômicas em três áreas: matemática, economia e religião. Em vez de ler uma tabela como colunas, vou narrar nível por nível, do mais geral ao mais específico. No nível mais amplo, chamado domínio, temos apenas os campos gerais: matemática, economia e religião. No nível seguinte, o reino, aparecem os ramos principais: em matemática, matemática pura; em economia, microeconomia; e em religião, monoteísmo. Depois vem o filo, que indica uma área ou divisão: em matemática, álgebra; em economia, teoria dos preços; e em religião, cristianismo. Em seguida, a classe, como subárea ou escola; em matemática, teoria dos grupos; em economia, equilíbrio geral; e em religião, catolicismo romano. No próximo nível, a ordem, entendida como teoria ou paradigma; em matemática, grupos abelianos; em economia, teoria da oferta e demanda; e em religião, doutrina da Trindade. Depois, a família, como conceito-chave; em matemática, elemento neutro; em economia, lei da demanda; e em religião, pessoa divina, Jesus Cristo. Agora, no nível de gênero, como aplicação específica: em matemática, grupo aditivo dos inteiros; em economia, curva de demanda; e em religião, encarnação de Jesus Cristo. Por fim, chegamos ao nível mais concreto, a espécie, isto é, uma instância específica. Em matemática, o número zero como elemento neutro aditivo; em economia, o efeito de uma mudança de preço no consumo de um bem específico; e em religião, a celebração do Natal, o nascimento de Cristo. No contexto da biologia, a taxonomia não é apenas um método de arranjo. Ela ganha o status de ciência por ser um campo de estudo sistemático que busca entender e documentar a diversidade da vida na Terra. Ela se baseia em princípios teóricos, utiliza metodologias rigorosas para coletar e analisar dados, formula hipóteses sobre as relações entre os organismos e as testa. E está em constante evolução à medida que novas descobertas surgem. A classificação, nesse sentido, é o produto tangível e organizado desse processo científico. A taxonomia desempenha um papel insubstituível na biologia e em áreas correlatas, sendo a espinha dorsal para a organização do conhecimento sobre a vida. Para que a classificação seja eficaz e universal, é essencial um sistema padronizado de nomenclatura. Em suma, a taxonomia, seja como método de analogias de organização, seja como ciência, é uma ferramenta intelectual indispensável.